tá gemendo. É porque eu sou um cara legal, se ela tá tremendo. É que ela gostou do meu pau, se ela tá gritando. É que ela tá querendo mais, se ela tá berrando. É hora de meter pro trás. Nossa! É isso aí, moleque, é doido, que a moçada da minha cara. Só para tudo, só bola, doido, pula agora. O corpo fala, finge sou ativo. É o que me faz vivo. Então se abraça, chupa rola agora. Vai, vai, vai, puta pro teu pai. Essa é a mãe, a dariranha do Nis. Ele não vai igual se preste. Só como coisa que preste. Tô doidão, tô a terra boa do Nordeste. O homem já encomendou, destino do pesado. E tu vai ter que não é do bom que cê tem nosso camarão. Que tem lá em casa mesmo, tu vai dizer yeah, yeah, yeah, yeah. Eu sei porque tu chora sempre, eu já conto o galo cantou. E a nossa prima quando chegou, morte de faca de sopor. Eu sei porque eu não tava lá quando o bicho pegou. Toda minha prima, sem pedir licença. A gritaria é no ar, não sei a hora, eu tô cansado. Eu vou-me embora, vou de volta pro meu lar. Volto pra casa, pra mulher, meus filhos, mas não largo do gatilho. Essa era só que lascar. Cê é doido e mal, prefiro ser o predador. Não sei fingir, não sou ator, só vou querer o que quiser. O safoneiro toca a música da morte. Com meu papo, modo forte, quanto sangue, quanto sangue tiver. Sangue tiver.